A viagem ao espaço, parte 2. As naves estão estacionadas, daqui a pouco vamos partir. Eu consegui fazer os reparos, agora tenho autorização pra ir. Pro meu âmbito, pra minha terra, pra minha galáxia. Não aguento mais a saudade, não aguento mais as lágrimas. Já deu pra mim, a minha missão já acabou. Por causa de problemas técnicos, a minha partida atrasou. Eu consegui consertar o rádio pra avisar a minha base que logo logo estou chegando, podem desligar os alarmes. Desliguem o campo de força quando a nave se aproximar. Não precisam atirar, apenas precisam festejar. Ainda conheço sinais que me diferem dos terráqueos. Pode me fazer as perguntas, pois eu respondo o que for perguntado. Se precisar, eu te mostro onde eu morava. Ainda lembro do endereço, os detalhes da minha casa. Não vou pedir que entenda o que eu estou falando. Isso só diz respeito a mim, apenas estou desabafando. A agonia que sinto em saber que sou diferente. Em pensar além daqui, eu sei que não é convincente. Os raps são como saga, tipo jornada nas estrelas. Minha viagem sonora partindo de dentro da sua cabeça. Acolhendo aqueles que duvidam que foram gerados aqui, que tem uma história por trás de tudo. Isso eu ainda vou descobrir. Viagem ao espaço, estou partindo. Mas se precisar eu volto e com certeza serei bem-vindo. Como o Lorde Bacal que pegou o foguete e foi embora. Depois de fazer a sua missão, seguiu o destino e seguiu sua rota. Planejada pelos deuses que ordenam que deve ser feito. Conhecimento superior foi ensinado ao sujeito. Introduzido, delineado nossos irmãos aos habitantes, pra poderem desenvolver a ciência da evolução constante. Descobertas que sozinho o ser humano não tem a capacidade. As noções de astrologia foram passadas com seriedade. Ninguém foi enganado, mas sei que algo deu errado. Pois usaram conhecimento pra dominar e criar escravos. O homem submete o homem a condições sub-humanas. Não foi isso que ensinamos quando passamos a nossa gama de valores e preceitos que deveriam ser seguidos. A escrita foi usada pra manipular aquele desprovido de inteligência superior igual a sua. A desigualdade foi aumentando, agora a doença não tem mais cura. A agonia que sinto em saber que sou diferente. Em pensar além daqui, eu sei que não é convincente. Os raps são como saga, tipo jornada nas estrelas. A minha viagem sonora partindo de dentro da sua cabeça. Acolhendo aqueles que duvidam que foram gerados aqui, que tem uma história por trás de tudo. Isso eu ainda vou descobrir. Viagem ao espaço, estou partindo. Mas se precisar eu volto e com certeza serei bem-vindo. Yeah, Andrade 2013, a viagem ao espaço. Yo, naves.